sozinho me perco, fujo de quem sou. Vejo que ficou entre as estrelas marcas que o tempo deixou sobre mim. São mais do que eu já vivi. Anjos guardem meus segredos. Sonho proibido que ficou. Como foi entre nós dois? Anjos levem. Nossas certezas.